Pelos Olhos e Ouvidos começou esse mês de agosto com um show no Alto Santa Terezinha, Agosto pro Rock, com as apresentações de Carranza, Red Mosquito, Johnny 13, Nação Corrompida, Plugins e Matala na Mão. Então vamos acompanhar toda a cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos do Agosto pro Rock, com a produção de Alexandre do Espaço 182. Cláudio do Carranza, fala aí de tocar aqui, Alta Santa Terezinha, no Agosto pro Rock. Velho, a gente gosta pra caralho de tocar em lugar grande, né, com som grande, com muita gente. Velho, mas pra mim, eu vou ser bem sério contigo, velho, o tal do underground é do caralho. Isso aqui é do caralho, pô, tocar pra galera daqui, que às vezes não tem tanta opção de sair do seu bairro pra ir pra outro lugar. Você tem isso aqui dentro da comunidade deles, pra gente poder estar fazendo isso, mandando a mensagem da gente aqui dentro. Isso pra mim é uma das coisas mais foda que nesse relacionamento underground de banda pública e tal. Isso pra mim é uma honra gigantesca estar aqui com a menina. Harrison, fala aí da origem do Carranza. O Carranza tem o quê? Tem 20 anos, né, Gordo? 20 anos. Ele vem de uma evolução do Los Miguelitos, que começou junto com Cláudio e Pompe e Roberto, que da Universidade Federal, né, de Pernambuco, e evoluiu para o Carranza. Fala aí da origem. O Carranza é uma evolução da Los Miguelitos, que começou há 20 anos atrás junto com Cláudio, Pompe e Roberto na Universidade Federal de Pernambuco, né, que depois que ela evoluiu, passou, tocou em todos os palcos daquele de Recife, e a galera deu uma paradinha junto conosco e a gente resolveu dar uma ressuscitada agora. E graças a Deus a gente lançou meio disco no começo do ano, que foi muito bem aceito. Levou o prêmio de melhor disco de rock de Pernambuco. A gente fez um carnaval maravilhoso, veio de grandes shows, veio de grandes festivais. E tocar hoje aqui, começar o mês de agosto, segundo semestre, tocando dentro de uma comunidade, onde o público que está aqui vem é especificamente para ver a cultura local, é maravilhoso. Define o som de vocês aí pra gente. Velho, foi quando a parada do negócio do prêmio lá. A gente toca rock and roll, porque a gente viaja nesse bagulho, toca rock and roll com rap. O que a gente toca é a nossa realidade, é o que a gente escuta. E no fim das contas, velho, é porrada de que a gente vem assimilando de 30 anos atrás, desde pirrar, escutando essa porra aí e fazendo o som com verdade, com coração, com isso, velho. A real é essa mesmo. Fala também de como vocês formaram o grupo. Já teve mudanças de integrantes ou essa é a primeira formação que vocês trabalham até hoje? Na verdade, o Carranza foi uma banda que começou em 97 e em 2012 a gente deu uma parada. O Carranza depois disso aí teve algumas reformulações, algumas bandas que vieram daquilo, como o Carfax, foi uma banda de integrantes do Carranza, que quando a banda acabou, andou pra frente. E alguns anos atrás, a galera ficava meio naquela, vamos tocar, vamos fazer som e tal, não sei o quê. E aí, tipo, eu e o baterista lá, Bacalhau, que foi o cara que foi enchendo o saco, a gente meio que fez pegou a galera daquelas bandas que tocavam naquele tempo, juntou eu que tocava com ele no Carranza, e o baixista também. Chamou o Rezo, que era de uma banda do Ayuma, lá de Peixinhos. Chamou o Juliano, que era um cara que tocou comigo depois na Prole. Chamou o Luciano, que era de um cara que tocava, era um cara que tocava no Yuki Jump, que era outra banda daquela época. Véi, vamos fazer um apanhado daquela fase do caralho que Pernambuco viveu ali, entre 96 e 2002, de bandas fuderosas. Então, tu ia no Rock na Praça, você via 20 bandas diferentes umas das outras, mas 20 bandas do caralho, com identidade, com isso. Véi, aí tava precisando trazer isso de volta pra cena pernambucana, tava precisando trazer isso de volta pra cena do Brasil. Tu não escuta rock and roll hoje em dia no Brasil, tu escuta às vezes um pop feioso, mas rock and roll mesmo, pra mandando mensagem, falando de coisas sérias, tu não escuta, pô, não escuta. A volta da gente foi muito por isso, por achar, por ver esse encaixe dentro dessa carência, tá ligado? Era isso que tava faltando e, velho, a gente tá se fudendo, mas tá sendo do caralho. Fala aí, das próximas agendas de Carranza. O mês abriu hoje, né, o segundo semestre pra nós. Tem alguns festivais que a gente ainda não pode falar, mas que já tá encaminhado. Mas final do mês, dia 26, tem FIVE, né? Festival de Inverno da Várzea. Dia 2, tem Semana da Cultura de Peixinhos, junto com Plugins e Matala na Mão também. E como é que a gente pode encontrar o Carranza na internet? www.carranza.com.br. Tem Facebook, Carranza Online Rock, tem YouTube, tem SoundCloud. E esse mês eu tô me organizando pra gente fazer aqueles negócios lá, Spotify, Deezer, esse bagulho aí, pá. Fica pra todo mundo ouvindo no celularzinho bonitinho. Valeu, muito obrigado. Obrigado você. Toda a força do mundo pra você, velho. Quem precisa contar com a gente, tamo junto, velho. Essas atitudes da galera correr atrás de underground, de banda, né, isso é fuderoso, é isso que mantém a engrenagem em movimento. Breve, tem Carranza na Deezer, Carranza no Spotify e Carranza em todos esses aplicativos de música, para que o mundo todo conheça a Carranza, que vem de Recife. Valeu mesmo, muito obrigado. Então vamos de Carranza, Grito Cinza. Macário do Red Mosquito fala da volta aqui no Agosto pro Rock. É, cara, depois de acho que um pouco mais do que 2 anos sem tocar no Red. Aí hoje a gente fez um show no Agosto Pro Rock. A formação que por 6 anos ficou juntos, que foi eu, Ruivo e Ben. Foi massa, velho. Foi muito legal, a energia muito boa. A gente ficou meio tímido assim no começo, né? Meio se entendendo, mas depois pegou fogo, velho. Foi muito legal, muita energia, muito bacana, muito instigado. E acredito que a gente deu o melhor que a gente tinha, velho, hoje. E encontrar um underground assim de novo com muita gente num evento como esse? É, aqui tem essa problemática do Alto Santa Terezinha, porque é meio que isolado, né? Aí, tipo, passagem tá cara, ingresso, toda essa coisa, né? Começou a primeira banda, não tinha muita gente, mas quando o Red entrou no palco, a galera chegou junto e tá uma galera massa aqui hoje, velho. Quem não veio, perdeu, velho. Muito legal, energia muito boa, gente de produção de evento, muita gente de banda, caras novas. Muito massa, velho. Valeu, Ronieri. Valeu, obrigado aí, irmão. Abraço pra todo mundo. E agora, Red Mosquito, Brincar de Deus. Pra brincar de Deus, tenho que ser forte pra não ser ateu. Fazer um corte em qualquer plebeu, passar um trote pro Morfeu. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. Aqui com o Dalton do Johnny 13. Dalton, fala aí um pouquinho da história da banda. E 4, lá em Garaçu, acho que o intuito de tocar punk rock, tocar inicialmente cover das bandas que a gente gostava, tipo Cólera, Olho Seco, Gritando HC, Inocentes, Ramones, Blood Pigs, Moqueca de Rato, sempre nesse estilo. Então a gente começou do nada, meio que depois a gente andava muito de skate, andava muito de bike, sempre fazendo esse lance, né? Depois começou a compor alguma coisa e começou a fazer evento lá mesmo com a galera da região, bem no estilo Faça Você Mesmo. Todo mundo se reunia, alugava o som, cobrava o ingresso, pagava o som e pronto, todo mundo se divertia e começava a divulgação, né? Começou inicialmente comigo, Dalton, no baixo, Max na guitarra e outro amigo da gente, Marral, na bateria. Essa formação ficou, acho que 2004, final de 2004 até 2012. Foi onde Azul entrou na banda, num evento que a gente tava fazendo no Recife, o baterista sumiu, aí Azul lá tampou o buraco e ficou conosco até hoje. Eu acho que quando Azul entrou foi a linha do tempo que fez com que a gente saísse um pouco lá da Zona Norte e pudesse estar aparecendo aqui na zona, no centro do Recife, aqui no pessoal no underground mesmo do subúrbio. Já tinha conhecimento, já tocava em muitas bandas, fez com que abrisse muito espaço e a gente desde lá vem tocando com bandas que a gente era fã, como Guitarra HC, tocou com Ken of Hate, Cama de Jornal, ou seja, bandas que a gente olhava, via que caraca, a gente tem a gente pega algo dos caras, a gente foi e tocou junto e é sempre nessa, sempre fazendo Matado na Mão, a gente tocou um dia desse lá na Rua da Aurora, foi do caralho. E a banda tem esse estilo de estar falando um pouco do dia a dia, falando um pouco de política, falando um pouco do que a gente gosta, gosta de militar, gosta de fazer de tudo um pouco, falando um pouco do que a gente acha que é legal. E sempre buscando isso aí. Principalmente fazendo o que a gente gosta, né? Que não adianta. A gente faz o que a gente realmente gosta, vai lá, compôs o que a gente gosta e se colar, colou. Muito massa. Max, fala aí dessa tocada agora no Agosto Pro Rock. Cara, não esperava esse público aqui. Lugar legal. Cena legal, meu irmão. Muito diferente dos lugares que a gente já tocou já. Foi massa, velho. Gostei. É isso. E quantos discos você já tem? A gente tem uma demo que a gente fez. Foi meio que uma gravação de um ensaio. A gente fez no final de 2006. E em 2014 a gente gravou um CD legal mesmo, com 12 músicas. Com 3 músicas da primeira demo e 9 músicas novas. E a gente terminou ontem de finalizar a gravação de um novo EP que a gente tá fazendo, com 11 músicas. Terminou a mixagem, tá fazendo a masterização lá com o Daniel, do Angry Boys. A gente acha que daqui a uns 2, 3 meses a gente tá fazendo novamente o CDzinho pra estar divulgando aí nos eventos, tá, o CD físico, que a gente acha que isso não pode morrer, acho legal. Mesmo que a mídia digital hoje esteja acima de tudo, todo mundo sacando Spotify, Deezer, SoundCloud, Bandcamp, a gente também vai disponibilizar, já disponibiliza nessas mídias o nosso último trabalho no Bandcamp, no SoundCloud. A gente espera estar sempre lançando e correndo atrás, e participando desses eventos underground, que é massa, pô. Conhecer gente nova, mostrar o trabalho, que é isso que é importante. Eu gostei muito da Estiga, e parabéns pra vocês, e muito obrigado. Valeu, cara, obrigadão mesmo. A pegada é essa, a pegada a gente tá sempre correndo atrás, e faça você mesmo, pô. Faça você mesmo sempre. Punk Rock vive. Punk Rock vive. Johnny 13 com Eu Odeio Brega e Pagode. Alexandre, fala do evento de hoje, do Agosto Pro Rock. Bom, então, Agosto Pro Rock já foi um evento que a ideia de fazer algo parecido, tipo, nossa, abriu pro rock e tal, aí eu sempre quis ter uma ideia dessa, né, pegar outro mês pra fazer o mesmo estilozinho, né, escolhi várias bandas, vários estilos, e foi um negócio que deu certo, porque eu fiz convite pra algumas bandas que até pensei que não ia aceitar, tá ligado, porque outro patamar e tal, a galera já tem um cachê fixo, né, e tal. E as bandas aceitaram, concordaram com as ideias, concordaram com tudo, tá ligado? E eu fiquei muito gratificante com isso. E por que o espaço aqui no Alto Santa Terezinha? Pô, esse alto, como eu digo, né, é muito descolado, né, velho? Assim como o Alto Zé do Pinho, Alto São Isabel, o Alto Terezinha é um foco do rock and roll, né, velho? Assim que eu vim morar em Casa Amarela, acho que foi um dos primeiros locais assim, que eu vim pra sacar um evento de rua, que era ali no onde é o Compaz ali, que rolava muito show ali, o Bar de Aldo, que é um mito aqui, né, velho? Hoje eu tenho um bar, eu me inspiro no cara, né, porque a ideia de rock and roll, bar de rock, é por causa dele. E é gratificante, velho, fazer aqui, a vizinhança abraça, a galera respeita os diferentes estilos, né, brega, rock, pagode, o que for. E a galera saca aqui, esse local aqui, né, velho, que os donos são muito loucos, igual a mim. E aceitam, né, velho, a gente propôs essa ideia num local que rola muito brega, pagode, né, aqui. E fala um pouco de cada banda que tocou hoje. Bom, então, velho, a Nação Corrompida que tá tocando agora, eu já venho observando os caras já em alto show, muito show que Henrique César HC faz, né? Que é um estilo bem político e pá. E a Plugins, há muito tempo que eu queria botar os caras nos cast, tá ligado? Dos meus eventos e tal. É uma gratidão os caras ter tá aqui tocando e pá. É, a Matala na Mão nem se fala, né, velho? Os caras alopram demais e eu gosto muito. Letras como é que se diz? Polêmicas, né, velho? A parte que hoje em dia tá muito isso, né? Polêmica por causa de sexo e tal, etc. É, que mais? Red Mosquito, velho, que pra mim eu acho uma banda do caralho aqui em Casa Amarela. Grunge total, é poucas bandas que continuam nesse estilo, né, de grunge. Johnny 13 eu conheci no Ghost Skate Day, gostei pra caramba, me lembra o Blink on the Two das antigas, com CD antigo, e eu gosto muito do Blink, todo mundo sabe, e é isso. E faltou o Carranza. A Carranza, isso, a Carranza eu conheci através de Fabrício, tá ligado? Eu não conhecia e tal, já tinha visto o nome, cartaz de alguns eventos, acho que no Quarta Cinza Rock e tal. E foi a primeira vez que eu vi o som dos caras, vi vídeos e tal. E é a gratidão também, tá? Os caras aqui, profissionalismo a mil, velho. A galera veio com a equipe massa aí e tal. Muito bom. Eu sempre gosto dos eventos que você faz. Esse aqui é mais um na Zona Norte. E o que a gente pode esperar daqui pro final do ano, nesse mesmo estilo de evento, da sua produção? Ah, tem evento no bar, né? No Espaço 82, que pra quem não conhece ainda é um bar muito barroqueiro e ninguém vai. Vamos dizer que 50% dos roqueiros não vão, velho. Aquela galera das antigas, do Buriti e tal, Nova Descoberta e tal, não vai, infelizmente, né? Mas um dia eles vão conhecer o local. Lá vai ter vários eventos ainda, vai ter pocket show, tá rolando lá toda quarta e os domingos por mês. Agora, evento assim fechado, tô com dia 20, né? Lá no Estrelita, que é o lançamento do EP da Bélica. Vai ser massa, é Bélica, Chaotic, Saga HC, Scream, aquele de alimento, a entrada. Show de bola, dia 20 agora. E final do ano, né? O Olha a Cena, que é já de lei já. Vamos pro quarto ano já, Olha a Cena. Então, valeu, Alexandre. Obrigado. Aqui é Herbert Lima, guitarrista da Illuminas. Estou no Pelos Olhos e Ouvidos. Estou aqui com o Davi da Nação Corrompida. Davi, fala da tocada de hoje no Agosto Pro Rock. Vixe, foi muito massa, velho. Energia foda, assim. Tocar com os brothers da banda, assim. Os caras que eu toco são muito amigos, né? A gente é muito amigo entre si. E é muito massa tocar com eles. E tocar pra galera que curte, assim. O som é muito massa, assim. Então, acho que é muito massa quando um ou outro se identifica com a música, né? Não precisa, sei lá, tocar pra 30 mil pessoas, né? Acho que a energia, o feeling, assim, por menos jeito que tem, é muito foda, muito massa. Foi maravilhoso, então, foi massa. E fala um pouco da Nação Corrompida, como é que foi formada a história da banda. Eu não sou do início da banda, né? Eu entrei na banda em 2000, eu tô há 19 anos na banda. A banda tem 22 anos, então. Ela começou... foi Cara de Rato, né? Nosso grande irmão. E ainda o quinto integrante da Nação, ele sempre opina só quando tem umas tretas, assim, né? Então, ele é o quinto integrante ainda da Nação Corrompida, que foi o fundador da banda, né? A banda, se não fosse uma música do Nação Corrompida, a Nação Corrompida se chamaria Suicídio Letal, na verdade, né? Porque Nação Corrompida, o nome foi tirado de uma música de mesmo nome, né? O homônimozinho, né? Então, aí a banda começou em Maranguapeuna, né? Subúrbio de Paulista, ali pertinho de Olinda, né? E é isso, né? Jovens, muito jovens mesmo, né? A galera de 15, 14 anos começou a banda. Até era esnobada pelas bandas assim, que eram mais velhas assim, do bairro mesmo. Ah, essa é banda de guri, essa banda de durar, sei lá. Essa é a zoeira de guri, tá ligado? E a Nossa Corrompida continuou, assim, porque acho que tinha muita coisa pra se falar, muita revolta contida, né? E a forma de canalizar isso foi através da música, né? A gente chegou e fez letras e botou a parada pra girar, né? Tá até hoje aí, tocando. Eu achei a banda mais politizada do evento de hoje. Fala da política da Nação Corrompida. É aquilo que eu te disse, né? A gente vivencia a situação do nosso país, né? A gente vive num bairro que é carente, né? A gente vê, na prática, tudo que não é feito pelo Estado, né? Não que a gente diga, ah, nós temos que entregar todo o poder na mão do Estado, a dependência, ou a gente prega a dependência do povo à ação estatal, não. A gente prega ação direta, que o indivíduo, não só a ação direta violenta, mas que o indivíduo tome a rédea da situação, da sua própria situação, né? Acho que começa a partir da sua própria casa, né? O cara vai lá e diz, não, eu vou mudar de atitude, se eu tenho uma atitude machista com a minha companheira, eu vou mudar a minha atitude, tá ligado, com a minha companheira. Quer dizer, são essas pequenas coisas. A partir do momento que você faz um show e tem uma pessoa só que se identificou com algo que você disse, você já ganhou o dia. Então, se aquela pessoa talvez passe a ver o mundo de forma diferente, né? Ela passe a mudar pelo menos o seu pequeno universo. Talvez ele comece a organizar show no seu bairro, tá ligado? Talvez ele comece a chamar bandas. E isso vai criando a renovação do underground, a renovação da consciência, né? E a atitude punk com a política, que isso tem a ver com o som de vocês? Tudo a ver, né, velho? Eu já quase fui punk, na verdade. Eu me considero punk, mas tive muita influência de anarquista por andar com muita gente anarquista no passado. Assim, essa foi a minha base de conhecimento político, foi o anarquismo, né? Eu não me considero anarquista atualmente, mas de influência anarquista. Na banda também tem muita influência, né? Na verdade, a banda é um mix de pensamentos que convergem, né? Assim, meio que é uma misturinha, né? Tem Clássico que é católico, Júlio que é ateu, Alcides que eu não sei o que ele é, eu que também não sei até hoje o que eu sou, tá ligado? Teve um momento que eu desacreditei muito em Deus, assim. Hoje em dia eu não sei o que eu sou, não. Prefiro nem me pronunciar muito sobre isso. Muito obrigado, velho. Obrigado também, meu irmão. Tudo bom. E agora, Nação Corrompida, Sistema de Exclusão. Fabrício da Plugins. Fabrício, fala um pouquinho da Plugins, da história da banda. Então, galera, antes de mais nada, queria agradecer aí o espaço. Tamo junto pra fortalecer essa correria aí. E é o seguinte, a Plugins tá no corre desde 2006. A gente tá com 3 discos lançados aí, uns videoclipes também que a gente produziu. O último agora, a gente produziu uma música do Ontem Já Passou, da música Manifesto, que gerou um clipe. E a gente tá na correria, velho. A gente é o tipo de banda que a gente gosta de tá fazendo coisas, inovando, tá ligado? Procurando o que fazer. Então, a gente se mantém vivo dessa forma. A gente sabe que às vezes o cenário, às vezes meio que dificulta a sua caminhada, mas a gente tem foco, assim, de continuar produzindo, continuar tocando, de levar nosso som pra fora. E a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama essa parada, tá ligado? E tocar aqui no Alto Santa Terezinha, no evento do Agosto Pro Rock. Foi muito irado, velho. A gente nunca tinha tocado aqui. A nossa quebrada é parecida com essa daqui. Então a gente se sentiu em casa. Mas vou ser bem, bem verdadeiro, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, vi um espaço irado, vi público dentro do show, tá ligado? Que hoje em dia é tão difícil assim você conseguir colocar público dentro de um festival, dentro de um evento. Ainda mais um evento independente, tá ligado? Então é sempre complicado, mas o Alto Santa Terezinha pode ter certeza que é um pico que traz um pouco de motivação. A gente chegou aqui, acabou o show agora, eu tô aqui feliz pra caramba, velho. Tô muito feliz. Jardim Sonante, fala um pouco do projeto de Jardim Sonante. Pois é, o Jardim Sonante é uma parceria minha com o Canibal. Ele que me convidou, a gente fez, eu acho que 10 edições. Era um evento que acontecia lá no Museu da Abolição, onde a entrada era 1 quilo de alimento e a gente revertia para ONG, para instituições. E aí acabou que a gente deu uma esfriada por conta de algumas coisas, a gente perdeu a correria de som, de tudo, mas a gente, o projeto continua vivo, a gente tá dando só um tempo só pra gente reformular algumas ideias, mas vai continuar rolando. O que a gente pode esperar dos futuros projetos da Pugins? Pronto, a gente tá agora, a gente tá com a ideia de compor um single pra lançar no começo do próximo ano, mas ainda é uma coisa meio que a gente tá começando a ter uma injeção em cima disso aí, de querer fazer essa ideia, mas a gente não para de produzir, tá ligado? A gente tem show aí marcado até final do ano, tem várias coisas que vão acontecer, tem um outro vídeo que a gente vai tá lançando aí em breve, que é o do Festival Preamp, que a gente tocou, a gente vai lançar essa livezinha aí também. Beleza? Aí galera, valeu, muito obrigado pela força aí, tamo junto, porra! Plugins, com Antivacilão. Disse do Matala, falar da tocada do Agosto Pro Rock. Eu acho que vai ser legal, a expectativa é boa de poder tocar nesse evento. É um evento que é bem divulgado e bem feito por Alexandre. Eu acho massa assim, que o público da Zona Norte vem de gente de vários lugares. E massa para fortalecer a cena, para fortalecer tudo, né? E o Alto Santa Terezinha, assim, na perspectiva do underground de Casa Amarela da Zona Norte? Na perspectiva, eu acho legal, porque aqui também é tipo um espaço pra gente, né? Não é só o Zero Pio, ou Casa Amarela, tem outros espaços e esse aqui é também é importante aqui no Isaac. Valeu, Deus. Obrigado. Isso, essa entrevista seria legal se matar tocar, que até agora o guitarrista não chegou. Vai tocar, vai tocar. A noiva. E infelizmente o Martelo Alemão não pôde tocar nesta edição do Augusto Pro Rock no Alto Santa Terezinha. Mas mesmo assim não vamos ficar sem o som do Martelo Alemão com o Me Die. Senhor, o jantar está servido. Conversando com muita gente no show do Alto Santa Terezinha, percebi que muita gente tem acompanhado as coisas pelo Facebook e no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Mesmo assim, muita gente ainda resiste, não sei o porquê, de curtir, comentar e compartilhar o que a gente sempre pede aqui, não só para multiplicar o Pelos Olhos e Ouvidos, mas para multiplicar a cena do Recife. Seja de rock, seja de poesia, seja de artes plásticas. Então, vamos lá! E comentar e compartilhar no Facebook para a gente conseguir romper as barreiras do nosso ninho e o som e a cena e o underground chegar para mais gente que ainda não conhece. Então, pelos olhos e ouvidos, fica por aqui. Abraço e tchau! Pelos olhos.